Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando mensagens de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos e exemplo do nosso Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são tão atuais e modernos para conhecermos a felicidade aqui e agora. Ela nos ensina, através dos espíritos superiores, o otimismo e alegria da prática da caridade para com todos. Tenham todos um bom dia. E nós estamos hoje aqui sem o nosso amigo Jorge Reis, sem o nosso querido Rodrigo e sem o Helder, que estão lá em Uberaba fazendo uma visita ao Bacelli para readequar o nosso evento do dia 19 no dia 20 de agosto, que será aqui em São José dos Campos, onde estarão aqui reunidos os amigos do Chico em dois dias de espiritismo. E nós estamos hoje aqui com o nosso querido amigo Lucas Cabral, que está substituindo o Jorge Reis. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na rádio. Um excelente dia a todos e muita paz no coração de todos. É, e nós temos então a Janaína, que está lá colocando a nossa rádio web no ar. E temos o nosso amigo Paulinho, que está aqui na técnica de som, e temos a nossa querida amiga Graça, que está aqui para atender aos ouvintes. E nós queremos agradecer aos nossos grandes companheiros que nos patrocinam esse programa, onde nós temos aqui a Maquin, que é de venda, assistência técnica, manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos. Nós temos a livraria Casa do Caminho, com livros de espírita, espiritualista, de autoajuda e CDs. Nós temos a WS Festas e Embalagens, do nosso querido amigo Walter e da sua esposa Sandra, que nos auxiliam sempre no nosso programa Vivência Espírita. O Polo Hotel, que é conforto, praticidade com economia. E temos a Giga Vale, que é do nosso companheiro Carlos e da nossa companheira Silvia, é o depósito do seu depósito. E agradecemos também as casas espíritas Anjos Mael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. E agradecemos também a vários amigos que colaboram com o nosso programa e pedem sempre o anonimato. Um bom dia a todos. E nós vamos para a nossa prece do dia, onde nós teremos o nosso querido amigo e companheiro Mário Vinhas para fazer a nossa prece do dia. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos, procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos, colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por Sua bondade, Seu grande amor por nós e por Sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar Seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é mediunidade e espiritismo. E nós estamos aqui com o engenheiro industrial mecânico, Newton Ferreira, que é voluntário da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, é o dirigente dos cursos de médios lá da casa, é um dos dirigentes, porque, segundo ele me informou, já 10 cursos que ele já foi diretor, foi dirigente lá da escola da Fraternidade Irmão Rodolfo, e ele está aqui conosco para falar sobre mediunidade e espiritismo e falar também das dificuldades com a mediunidade. Bom dia, Newton Ferreira. Bom dia, Rui. Bom dia, Lucas. Bom dia, Janaína. Bom dia, Graça. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivência Espírita. E dá um bom dia para a Leda, que deve... E um bom dia à minha amada esposa, Leda, que está nos ouvindo. Não pôde comparecer hoje aqui, mas com certeza, espiritualmente e de perespírito, ela está aqui ao meu lado, amparando-me e intuindo-me, como sempre, nessa caminhada da vida terrena. Bem, Newton, a gente observa que a grande dificuldade para as pessoas entenderem até a doutrina espírita é com relação à mediunidade. Porque muitas pessoas acham que a mediunidade é coisa de louco, a mediunidade é só coisa de espírita, e a gente entende que não é bem assim. E também o espiritismo não é só a mediunidade, né? O espiritismo é muito mais profundo do que a gente pensa e do que a gente acredita, do que a gente estuda, né? Ele tem uma profundidade muito grande, que a mediunidade é uma das ferramentas que nós utilizamos. Tudo bem? É isso mesmo? Com certeza, Rui. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec através do amparo e da assistência numa pléiade de espíritos que vem nos mostrar a relação de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos ao deixarmos esse campo material, mostrando-nos a verdadeira vida. E a mediunidade é apenas um meio de comunicação, junto com esses irmãos que nos auxiliam, instruindo-nos, amparando-nos e com a sua compaixão e benevolência, cumprindo com a vontade do nosso Criador. É, eu estava ouvindo uma palestra que o palestrante, né, ele estava dizendo que a grande dificuldade do ser humano, ele sofre porque ele se esquece que ele é um espírito que está utilizando um corpo. E esse espírito, ele transcende, não é matéria, é coisa muito mais importante, só que ele não acredito, tem muitos que não acreditam, tem muitos que não aceitam, tem muitos que não querem entender que ele é um espírito. E esse espírito é justamente onde está quase todas as nossas dificuldades, está com o espírito, né? Porque é ele que pensa, é ele que dá ordens, é ele que praticamente faz com que a gente haja, né? Com certeza, o nosso corpo material, a nossa mente física, na verdade, ela é coordenada pela nossa mente espiritual, pelo nosso espírito. Esse invólucro, esse vaso material que nós usamos e que entendemos como necessário para essa esfera da nossa vida material, ele sucumbe. Do pó veio, ao pó retornará. Mas a eternidade do espírito nos mostra algo muito mais transcendente. É porque tem muitos também que fazem uma confusão entre alma e espírito. Qual é essa diferença, Milton? O que Kardec nos mostra no livro dos Espíritos é que a alma é o espírito encarnado, é o espírito que está num campo material, numa esfera material, em mundos, em condições diferentes. Nós passamos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, tal qual hoje vivemos nesse planeta Terra. E evoluiremos para um mundo de regeneração, que ainda será uma matéria bem sutil. Mas a matéria faz-se necessário para que, como espíritos, possamos não só aprender, mas possamos vivenciar todas as nossas virtudes e as nossas qualidades morais. Então, agora, trocando em miúdos, né? O que é a mediunidade que tanto apavora as pessoas, tanto apavora... Quando você fala, você tem mediunidade, mediunidade, nós já, segundo o André Luiz, todos nós temos, né? Então, dá uma definição para a gente, o que é a mediunidade e o que é esse o que é essa diferença, né, de... Essa coisa bonita que o Espiritismo tem, que outras religiões não têm. O que possuímos como definição de mediunidade dentro da doutrina espírita nada mais é do que mais uma faculdade que possuímos. Assim como visão, tato, paladar, audição, nós possuímos essa faculdade, que é a capacidade de nos comunicarmos não só entre nós encarnados, mas com aqueles irmãos que estão fora da matéria, estão no campo espiritual. E nós, com essa faculdade, podemos ser instruídos, podemos receber orientações e assim caminharmos dentro da nossa busca evolutiva de paz e de amor. É, porque nós dizemos dentro da nossa doutrina espírita, nós acreditamos que a morte não existe. Essa morte não existe, como é que nós podemos ver isso daí? Porque na realidade o espírito é imortal. A matéria, ela sucumbe. A matéria retorna à natureza do campo em que ela está. Mas o espírito, ele é uma criação, uma quintessência da centelha divina. E por isso nós somos eternos. E o Pai nos favorece com essas escolas que nos dá a oportunidade de usarmos o livre-arbítrio, mas sobre a orientação, a tutela de espíritos que já evoluíram e sobre as bênçãos divinas, para que também possamos buscar essas qualidades, essas virtudes individuais e trabalharmos fraternalmente para toda a criação e dentro da busca da paz e do amor incondicional. Então, por que que nós temos essa dificuldade com pessoas que têm mediunidade e que não querem aceitar, e têm mediunidade, mas não procura se direcionar, procura se instruir a respeito dela? E por isso sofrem, né? Com certeza. Observamos que a mediunidade é uma ferramenta a mais, uma faculdade que possuímos, que não veio para nos castigar. Ela não possui para nos aterrorizar, para nos provocar dores e infortúnios. Muito pelo contrário, ela é uma faculdade que oferece a oportunidade de avançarmos mais rápido, de crescermos com mais qualidade, sobre o amparo da pléiade de espíritos familiares, de nossos anjos da guarda, que dentro da doutrina nós encaramos como nossos mentores individuais, espíritos protetores que nos acompanham. A doutrina veio nos mostrar essa verdadeira faculdade que possuímos e com esse conhecimento doutrinário, nós podemos amenizar esse tormento íntimo que nos é causado por essa vidência, ou por essa faculdade mediúnica através de várias sensibilidades, como auditiva, como de inspiração, de intuição, e que às vezes recebem algumas influências negativas. E nós passamos a aprender que essas influências todas são de acordo com a nossa afinidade vibratória. Sim. Com nossos sentimentos. Nosso campo, nossos pensamentos. Nossos pensamentos e, acima de tudo, com nossas atitudes. Então, se nós aprendermos como a doutrina nos mostra o processo de transformação pessoal, de contermos os ímpetos, os instintos, as necessidades de nos tornarmos superiores ao nosso próximo, mas que nos encontremos como iguais, criaturas de um único Pai que é justo e misericordioso, e agirmos fraternalmente, nós entramos num campo vibratório favorável. E com isso nós podemos não só amparar esses aflitos, mas melhorar nossa própria condição com a influenciação dos espíritos superiores. Então você concorda que Jesus veio trazer todos esses ensinamentos para que a gente fosse feliz, que não tivesse problema, não tivesse dificuldade, e a gente não segue os ensinamentos dele, né? É o que eu costumo, dentro das exposições de aulas e palestras, incitar os amigos que nos acompanham. Aonde está escrito que Jesus disse: ide, fazeis o que bem entendeis, podeis pecar e agir contra o seu próximo, e retorne a mim que eu vos aliviarei. Pelo contrário, nosso mestre, nosso irmão maior, ele era simples e nos dizia em poucas palavras: ide e não peques mais, conheça-te e cura-te. E a gente vê que essa é os ensinamentos que a gente, até na abertura, que a gente fala que são os ensinamentos eternos de Jesus e atuais, né? E atuais, bem atuais. É. Nós falamos em mediunidade. O que é mediunidade, essa faculdade natural que você, que a gente apresenta muito para as pessoas? Faculdade natural, o que é isso? É um conjunto de sensibilidades que possuímos, que ela vai ser de acordo com a própria condição de cada um. Então ela pode ser mais ostensiva a uns, e a outros ela pode estar bem mais suave, com uma sensibilidade quase imperceptível, e depende da condição reencarnatória de cada um. Na condição hoje que nós estamos, no mundo de provas e expiações, essa faculdade, na realidade, por ser natural, mas ainda não pertencente ao espírito devido à sua condição evolutiva, em suas conquistas morais e conhecimento intelectual, ela, na nossa preparação reencarnatória, nos é outorgada como uma prova ou uma tarefa que devemos realizar para o nosso processo de evolução espiritual. Então, para alguns, ela será mais ostensiva devido a essa característica da necessidade reencarnatória desse espírito que está no campo material. E ostensiva significa tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ela é de prova e de tarefa. É, porque tem alguns que têm habilidade e não precisa. Porque ele já nasce tranquilo, sossegado, e tem outros que têm dificuldade, né? Mas tem o que o Ademir, que é o seu cunhado, ele está querendo falar algumas palavras para você no ar. Vamos lá, bom dia, Ademir. Bom dia, Rui, bom dia, Nilton, e a todos pelo programa Vivência Espírita. Muito interessante o bate-papo de vocês aí. E na íntegra, até comentei com o Nilton ontem, gostaria de que vocês dessem uma opinião sobre medicina e espiritualidade do professor Dr. Alexandre Serafim, que é professor Alexandre, que é médico, neuropediatra, professor assistente, coordenadoria de disciplina e medicina aí da da Universidade de Taubaté. É muito importante esse parâmetro que ele diz sobre as doenças, a parte espiritual junto com a medicina. Então, é um assunto bastante recente que gostaria que vocês comentassem sobre esse ângulo que eu estou dizendo, da medicina e espiritualidade, que é muito importante porque uma coisa tem a ver com a outra. Como é um assunto bastante recente, é bom que se leve a baila e comente dentro desse contexto. Tá, ok, Ademir. Oi. Oi, muito obrigado pela sua intervenção no nosso programa. Eu posso dizer para você que o doutor Serafim já esteve conosco por 3 vezes e ele estará no mês que vem junto conosco falando sobre medicina e espiritualidade. E nós vamos deixar para ele falar medicina e espiritualidade. Não hoje em nosso programa. Tá ok? Um bom dia para você e muito obrigado pela sua intervenção. Bom dia, Ademir. Obrigado pelo contato. É o irmão da Leda. Ah, então vamos. Está na hora dos nossos comerciais também, né? Vamos entrar então nos nossos comerciais? Vamos lá, então, Lucas. Ah, não, antes nós temos a nossa música. Né? Nós temos a música. Qual é a música, Lucas? Momento musical. Oferecimento: Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho. Alegria cristã, Chico, simplicidade. Então vamos lá. E ao servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagem do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz. Paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. embora não possamos no tempo voltar. Que hoje é sempre o momento ideal pra se recomeçar. Trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o engenheiro industrial mecânico Newton Ferreira, que é voluntário da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, já também dirigiu mais de 10 cursos lá na Fraternidade. E nós estamos também agora contando com reforço, né, Lucas, do vereador Fernando Petit, que é um dos fundadores desse programa, porque não está aqui... Está aqui porque quer, não, porque ele é um dos fundadores e tinha obrigação de vir aqui, porque hoje faltou o Jorge, faltou o Rodrigo, né? E ele foi convidado, acabou de chegar, porque acredito que a Isabel e o Renatinho devem ter dado trabalho para ele. E estamos aqui com o Eduardo, que é o presidente da USA aqui de São José dos Campos, que ele vai falar sobre a mostra de música espírita e também é um dos grandes trabalhadores no campo da mediunidade. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui para convidá-los para este evento que vai ocorrer no dia 18 de março. É a Mostra de Música Espírita de São José dos Campos. É a primeira que nós estamos fazendo esse gênero aqui, né? Já teve várias apresentações musicais, mas fazer um evento só de mostra de música espírita, acho que é a primeira vez. Então, no dia 18 de março, às 18 horas, nós vamos ter o evento do Liráucio, de São Paulo, o Grupo Energia e a Elizabeth Lacerda, de Brasília, num evento musical contínuo, trazendo para nós, lá na obra social Célio Lemos, essa maravilha, né? E contamos com a presença de todos, os cartazes já estarão sendo distribuídos, está na rede social, espero que todos possam aproveitar esse evento. E será onde? Na obra social Célio Lemos. Na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara, ao lado do Jardim Paulista. Né? Ali conhece mais como Jardim Paulista. É, eu falo, né? Isso porque fala Jussapa, onde é, pessoal, que é isso? Onde que é isso? Mas, Eduardo, e como é que está a UCI? A UCI está muito bem, a gente já está terminando as últimas decisões para a semana cardeciana, que vai ocorrer no final de março, né, que é uma semana de palestras, então a gente falta aí um expositor aí para fechar, mas vai ter, esse ano vai ter uma novidade, que vai ter palestras em Caraguatatuba, em Paraibuna e São José dos Campos. Opa, então a gente está estendendo a semana para outras cidades. Outras cidades. E, então nós estamos aí convidando todo mundo. E você também continua trabalhando lá na clínica Francisca Júlio? Ah, sim. Nesse mês eu estou tendo um revés, porque os sábados a gente está tendo que repor a aula lá da ITEP, por causa de vários feriados. Tem muitos feriados, né? Tem o Carnaval, 14, Corpus Christi, tem Tiradentes, e a gente acaba tendo que repor nos sábados. Mas estamos lá, sim. É, e o Eduardo foi aluno da gente lá na ITEP, né? E hoje ele é professor da ITEP. Né? Uhum. É formar engenharia, né? Isso, engenharia elétrica. É, então, tem mais alguma coisa que você... Não, eu agradeço muito a oportunidade e eu acho que esse tema aí, mediunidade, é um tema que tem que ser debatido mesmo, e estou aqui aí parabenizando vocês por esse evento aqui. Tudo bem. Obrigado. Nosso programa está à sua disposição, e pode deixar que nós vamos distribuir esses cartazes para as nossas casas. E, mas só 3 cartazes? É pouco para nós. 5? Tem mais 2 aqui. Ok, então, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. E nós voltamos, então, com o nosso entrevistado. E vamos chamar também o vereador Fernando Petit para fazer parte do nosso trabalho. Ah, o pessoal está cobrando o nosso sorteio. Poxa vida. É, porque está faltando justamente o Rodrigo, que é o homem do sorteio. Então nós vamos ter aqui o que será o sorteio. Estão cobrando, né? Esse foi o recado que eu recebi. Então nós vamos fazer o sorteio de um livro espírita e de um CD de músicas do Roberto Ferreira, eu esqueci agora o nome dele, mas um CD, tá? Um CD e um livro espírita. E a pergunta, né? A pergunta para os nossos ouvintes interagir, que está faltando a gente fazer. Vamos colocar aí. A mediunidade é importante para entendermos o mundo espiritual? Essa passa a ser a pergunta, viu, Lucas? A mediunidade é importante para entendermos o mundo espiritual? Porque o nosso grande companheiro, Leon Denis, ele diz que a mediunidade é a forma que nós temos de entrarmos no mundo espiritual e aprendemos, né? Com não é só certeza. Por curiosidade, não, né? Não. É para aprender. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos com o vereador Petit. Um bom dia, Fernando Petit. Tudo bom? Bom dia, Rui. Estou numa cadeira mais baixa aqui, agora vai. Bom dia, Rui. Bom dia ao Lucas aqui, a Graça. Quem está no som ali mesmo? É o Lucas Cabral. O Paulinho. E a Janaína que está aí. Também todos os ouvintes, ao Newton, o Eduardo que acabou de deixar essa mostra aqui de música espírita, e aqui é bom na rádio que todo domingo o Rui e o Jorge vão falando, né? E aí quem faz a programação espera que vai lotar. Sempre que anuncia aqui, lota, a gente. Parece que é uma brincadeira, mas é verdade, né? É um meio de comunicação importante e é importantíssimo divulgar essas ações. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para o Newton, Rui. Newton, quando que a pessoa, qual o sentimento, como que a pessoa percebe uma possível mediunidade? E dá para fazer algum trabalho com as crianças? A gente sabe que criança enxerga mais, né? Tem os amigos invisíveis, mas dá para ter algum direcionamento com as crianças? Não, isso eu não quero saber, viu, Fernando? Como tem crianças com dificuldades de mediunidade, dificuldades espirituais. Com certeza, Petit. O trabalho, ele é feito e ele, com criança, inclusive, eu imagino que o ideal é começar-se pela evangelização infantil. É o que traz ao espírito que está ali, num corpo de criança, mas com certeza um espírito já com muitas experiências, um espírito com uma idade de criação bem mais avançada, e essa sua faculdade em decorrência desse seu processo evolutivo. E essa evangelização vem garantir nesse berço da nova vida material esse equilíbrio moral necessário para esse espírito poder cumprir com o seu programa através das suas qualidades, das suas virtudes morais. Então, isso já traz um sossego a esse espírito que está num corpo infantil, mas que com certeza já carrega muitas experiências e com isso pode trazer algumas perturbações, alguns desequilíbrios. E, por outro lado, espíritos já evoluídos que estão iniciando essa sua trajetória aqui nessa vida material e que traz, como o Rui colocou, é uma mediunidade em que não vem trazer uma tarefa, trabalho, mas vem trazer uma prova de consolidação dessas conquistas, dessas suas qualidades morais e ainda servindo de auxílio até aqueles que estão num corpo mais adulto. É porque nós encontramos, viu, Newton, crianças que às vezes vêm pedir socorro, pais que vêm pedir socorro para a gente lá na Fraternidade Podcast, ele diz, meu filho fala que me odeia. E tem outros que vêm, meu filho diz que eu não sou o pai dele. Meu pai é outra pessoa. O que mais? Tem criança que chora, até chora dia e noite. Tem dia criança noite. Que não come. E a gente vê que muitas vezes daí são influenciações espirituais que vêm nas nossas casas lá, a gente procura ajudá-los e resolve o problema. Quer dizer, resolve não, encaminha o problema. Porque quem tem que resolver o problema é a própria pai, a mãe e a criança, né? Eu tenho como sempre o início da minha orientação é tanto para os pais que vêm pedir esse auxílio para os seus filhos, como o próprio adolescente ou adulto que nos procura para um entendimento, uma compreensão dessa sua condição, principalmente quando é desequilíbrio, né? Primeiro, consulte um médico. Veja a sua parte física. Se está tudo bem, se não é algum problema físico. Afastou todas as suas condições de causas físicas, fica contundente, fica óbvio que é algo além do físico. É o espírito que está ali em desequilíbrio. E aí a doutrina nos favorece, porque ela nos explica essas condições. O porquê que um filho chega para um pai e fala, eu te odeio. O que um pai fez a um filho recém-nascido, começando a sua vida, a dar os seus primeiros passos, além de lhe dar um carinho, um amor, dentro da normalidade do que encontramos na vida? Pode ter ocasionado esse sentimento. Você vai ler Missionários da Luz, de André Luiz, e há lá um tópico sobre reencarnação de Sigismund. E nós ali conhecemos o que pode trazer esses desequilíbrios. Então, um espírito que está para reencarnar e ele vem em visitas aos pais recém-casados e que estão programando ter um filho, e o pai, ao sentir a presença perispiritual desse que será seu filho, ele se desequilibra, se perturba por sentir aquelas vibrações. Até que eles são chamados no plano espiritual, então o pai e a mãe, os futuros pais e mãe, são desdobrados de seu corpo físico, são encaminhados à esfera espiritual e numa reunião com o mentor da família e com o espírito que será o filho, eles entram num entendimento, onde é destacado ao pai que ele concordou em receber esse filho. Por que que agora, ali na Terra, ele está reticente? Ele emite essas vibrações negativas quando o perispírito do filho se aproxima daquele que será seu filho. E ali André Luiz nos revela que é um caso de uma vida passada onde houve um triângulo amoroso, onde esse pai e essa mãe, e esse que vai ser o filho, eles entraram num processo de traição. Então a mãe se envolveu com esse espírito que virá como filho, O pai se sentiu traído e aí nós compreendemos a natureza humana e sabemos como naquela existência passada isso teve um desfecho infeliz. E hoje é dada uma oportunidade a eles de se reencontrarem como uma família e se tratarem com amor e com respeito. Então, agora nós precisamos acreditar no mundo espiritual para aceitar essas coisas, né, Newton? Porque tem pessoas que acham que tudo isso aí, que o espírita fala, não é verdadeiro, mas sofre com essas dificuldades, né? Eu acredito que todos nós que somos cristãos somos espiritualistas. É. Cremos na vida após a morte. E somos formas diferentes. É, e somos espíritos que nós não sabemos. Eu costumo até dizer nas minhas palestras, dizendo, olha, para se ter um filho, há necessidade de um corpo de uma mulher e o corpo de um homem. Mas para essa criança nascer, o espírito não precisa, o espírito já existe, já existia, já está, agora nós não sabemos quem é que vem, né? Quer dizer, senão fica difícil, né, Rui, crer na concepção do espírito no momento do nascimento material, porque as diferenças de condições de nascimento? Alguns nascem com deficiências, outros nascem perfeitos, mas nascem em condições sociais bem inferiores. Imperfeitos moralmente. Imperfeitos moralmente. É Deus que criou essa imperfeição? Com certeza não. Nós temos um Pai justo, um Pai misericordioso, um Pai onipotente, onipresente e que cria todos nós iguais, simples e ignorantes. As diferenças somos nós que criamos ao longo das nossas experiências evolutivas, pelo nosso livre-arbítrio. Apesar de, estamos falando sobre mediunidade, mas eu tenho uma influenciação de espíritos inferiores. Mas eu tenho porque eu atraio esses espíritos pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, pelos meus desejos. Então, se eu aprender a conter-me, a conhecer-me, por isso que o mestre fala, conheça-te e cura-te. Se eu aprendo a saber quem sou eu, o que os meus pensamentos me levam a desejar, a fazer, eu vou começar a atrair muito mais espíritos superiores. Leon Denis, ele diz que você é aquilo que você pensa, né? Com certeza. Certo? Por isso que tem muita gente... Pensa e age. E age, né? Porque... E existe uma... vamos dizer, uma responsabilidade maior quando você age. Mas se você só pensa, é o que nós aprendemos. Você também, de certa forma, é conivente com aquele mal que você está nutrindo e desejando que alguém faça por você. E o chato é que muita gente não aceita isso, que ele tem uma série de dificuldades que ele precisa limpar, ele precisa tirar, e a reencarnação é essa oportunidade, né? É o que a doutrina nos ensina, né, Rui? Somos responsáveis por todo o mal que praticamos. Sim. E aí a espiritualidade completa. Somos responsáveis por todo o bem que deixamos fazer, de realizar. E ele nos consagra ensinando que somos responsáveis por todo o mal que provenha do bem que deixamos de realizar. Assumir essa responsabilidade é ter uma consciência que transcende a qualquer desejo, qualquer individualismo. Lucas, qual é a pergunta mesmo que nós fazemos para os nossos ouvintes? A mediunidade é importante para entendermos a espiritualidade? Então, já tem gente participando aí? O Antônio Bessa aqui. E certamente, pois esse entendimento foi e está sendo possível justamente por esclarecimentos dos espíritos, através das várias formas da mediunidade. Opa, tem mais algum? Tem só o pessoal falando oi, mas oi. O Rodrigo, mesmo não estando aqui, ele está mandando oi lá, isso, com a Camila, falando que está com a Camila, com o Jorge. Cadoro com o Helder, que eles estão fazendo um trabalho lá em Uberaba. O Serginho também mandou um oi. O Maurício Serginho, Tomé. Só mandou oi? Só oi. Bom dia a todos. Maurício Tomé. Maurício Tomé, Vitor e a Rosilma Ferreira. Opa. E nós temos aqui Leda, do Jardim das Indústrias. Ela parabeniza o programa e o tema está muito bom. E o expositor, melhor ainda. Manda abraço para todos. Mas aqui é muito... Aí não vale, né? Aí não vale. Aí é o que eu digo. A gente brinca às vezes, né? Entre os casais dentro da casa espírita. É minha obsessora, meu obsessor. Na verdade, a Leda é minha mentora encarnada, né? É. Então, ela vem para conter ainda aqueles ímpetos, aqueles instintos explosivos que, invariavelmente, a gente é levado ainda por reticências que ficam presos à nossa alma. E essa família maravilhosa que Deus me abençoou, a Leda, a Larissa, que está na Irlanda, o Matheus, com mais essa filha que a vida nos proporcionou, a sua esposa Milena, a Andressa, nossa caçula, e esse filho que, através desse convívio de namoro que ela tem com o Daniel, também nos apresenta. Eu me sinto bem abençoado com toda essa oportunidade e essa experiência. É, eu gostaria que a Leda estivesse aqui com a gente, porque ela tem muita experiência para contar, principalmente lá no Irmão Rodolfo, né? Porque eu fui conhecer a Leda há muitos anos lá no Irmão Rodolfo. Com certeza. É, e ela é muito amiga nossa, né? Mas, convide a Leda, né? Peço para o Nilton ficar ouvindo e mandar uma mensagem dessa aqui também. Já para pagar o grande elogio aqui. Mas vamos continuando então. Mas não tem mais mensagem não, né? Então, pessoal, participe conosco, falando sobre a pergunta, né? Quem mais? Não tem mais ninguém, não. Orlando Teodoro. Ele é lá da Vila Cândida. Ele é católico, manda abraço para todos e é ouvinte assíduo dos nossos programas. Um bom dia para você, viu, Orlando? E continue nos prestigiando e vamos deixar de lado as religiões, porque o que interessa para nós são os conhecimentos de ética e de moral, que é o que a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, nos ensina com muita sabedoria. Mas vamos lá. Milton, e o que é o médium? Porque a gente vê, e no livro dos Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele diz que médium é todo nós somos médium, né? Ser um bom pai, ser um médium, um bom filho, um bom esposo, um bom estudante, um bom professor, um bom profissional, tudo isso é ser médium. E para nós, espíritos, o que é essa palavra médium? Médium é aquele que tem essa interação com a espiritualidade. Eu iria até um pouquinho mais acima. Eu diria que todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos conectados, estamos ligados ao nosso Criador. E devemos entender o que Ele deseja de nós. Então, nosso Pai, nosso Criador, Ele espera que nós sejamos irmãos, sejamos filhos de paz e representemos a sua obra, buscando o nosso aperfeiçoamento e ainda possamos contribuir com a perfeição de toda a sua criação. Então, um médium é como você falou, é ser um bom pai, como nós já falamos sobre um processo reencarnatório e aonde os pais têm que entender o porquê o seu filho tem certa divergência. A responsabilidade que tem como pai, né? Então, essa capacidade de nos comunicarmos, como nos comunicamos na matéria. Mas eu não posso esquecer meu pai, que já foi para o plano espiritual, que me deu essa base moral ao lado da minha mãe, junto com meus irmãos, que ainda estamos aqui nesse planeta, mas ele já encontra-se no plano espiritual desde 98. E foi logo em seguida, e a Leda já frequentava a Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, já era inclusive dirigente de escola de aprendizes, e que eu fui para a fraternidade, frequentando o Irmão Rodolfo, e ingressei na escola de aprendizes do Evangelho, para tentar entender melhor como comunicar-me com meu pai e manter essa relação de forma eterna. Uma pessoa que me trouxe a essa vida, que me deu um ensinamento moral, mostrando-me o caminho correto a ser seguido e não perdê-lo, mantê-lo, não só em lembranças, mas mantê-lo em contato comigo e com minha família. Fernando, nós temos alguma mensagem aí, Fernando? Opa, Aparecida de Oliveira Peixoto de Jacareí, parabeniza o programa que está muito bom e manda abraço a todos. Tá, a audiência está boa, né? Está no meio do carnaval, é que o programa está muito bom. Mas, então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Que daqui a pouco nós vamos entrar num momento gigavale, né? E qual é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas? Nós não somos marionetes. Primeiro que, para evocarmos uma entidade espiritual, nós devemos ter um propósito. Um propósito de aprendizado, de conhecimento. Um propósito que nos auxilie nessa transformação pessoal e que nos ampare dentro daquilo que não podemos mudar e que temos que saber suportar com serenidade, com equilíbrio, com abnegação. Forças para aquilo que somos capazes de mudar, de transformar. Então, o nosso papel é recebermos esses esclarecimentos, essas orientações, e a partir daí divulgá-la, expandi-la, multiplicá-la para todos aqueles que têm essa mesma necessidade. Queiram encarnados ou desencarnados, Rui. Pois quando deixamos de nos comunicar com a espiritualidade superior e vamos em atendimento, inclusive, a espíritos sofredores, nada mais é de que mostrar-lhes o caminho que nós estamos realizando e como podemos receber o amparo daqueles que já progrediram e que eles são capazes também de progredirem, de avançarem. Então, nós somos intermediários, inclusive, dos espíritos superiores, não só para instruirmos, orientarmos e demonstrarmos a compaixão para aqueles sofredores encarnados que nos procuram na casa espírita, mas também no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social. E além, para aqueles que são voluntários dentro das assistências espirituais, para aqueles irmãozinhos que estão passando por sofrimento ainda lá na erraticidade, a fim de que possamos mostrar-lhes que a vida material aqui ficou, mas que a sua eternidade está em suas mãos e que ele, compreendendo essa necessidade, ele possa se reencaminhar para a luz do nosso Pai Criador. Aproveitar o Nilton aqui e fazer uma pergunta. Ele estava falando de pensamentos ruins e ações, né? Como que a pessoa deve proceder? Às vezes tem um momento de estar chateado, bravo com alguém e até pensa, vou fazer tal coisa para essa pessoa. O que a pessoa tem que fazer para só ficar no pensamento e agir de uma maneira diferente? Muito boa a colocação, Petit, porque pensar ainda dentro do mundo material que nós estamos de provas e expiações é uma condição que nós temos. E para nos conhecermos, esses pensamentos afloram. Só que aí nós temos que contê-los. Quando eu disse que mesmo pensando, nós estamos incorrendo numa responsabilidade, ainda mais se eu não vou executá-la, mas desejo que alguém faça por mim, e incito esse terceiro a realizar essa obra maldosa, e fico escondido como se fosse um cordeiro, nossa, ele te fez isso, mas ele mesmo que fez, sabe que por trás eu acendi um pouco da lenha e o incentivei a realizar aquilo, a minha responsabilidade é tão grande quanto aquele que executou. Se eu penso, mas eu contenho esse sentimento e não o propago, e não o uso de forma maledicente, inclusive para denegrir o terceiro, eu estou me conhecendo. E para curar-me, eu tenho que transformar esse pensamento. Eu tenho que transformá-lo naquilo que nós aprendemos quando Jesus nos disse: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. É para oferecer a face da compreensão, da tolerância, da paciência, e assim contemos o nosso ímpeto. E pode ter certeza que nosso mentor ou anjo de guarda, para aqueles que conhecem com essa denominação, ele está ao seu lado te intuindo para que você dê a outra face. A face da paciência. Ele está nos intuindo, mas não está fazendo. Quem tem que fazer somos nós. Né? Eles nos intuem. Assim como o espírito mal, ele nos intui. Não é ele que faz o mal. Quem executa somos nós. Tanto o bem quanto o mal. Aquele anjinho, né? O anjinho do bem, o anjinho do mal. O anjinho, né? Do mal. Muitos filmes aparecem e você tem que definir o caminho. Então, vai depender de nós, né? Ou nós podemos ir para o lado para o lado, vamos dizer, do bom, do bem, do bem, e podemos ir para o lado mal. É só que depois nós vamos ter que responder por tudo isso, né? Vamos responder, com certeza. Só completando, é da natureza da pessoa. Tem uns que são mais bravos, né? Tem uns que já pensam assim, outros que se seguram. Mas a educação é fundamental, o processo educativo dos pais, né? Isso vem dentro daquilo que o Rui começou até a falar lá atrás sobre a responsabilidade como um pai. Os filhos nos são colocados para que nós possamos instruí-los num novo caminho. É. Uma nova perspectiva de ação, de pensamento e de sentimento. É porque nós temos, dentro da nossa própria doutrina, né, as pessoas que agem muito pelos seus instintos e outros que é instinto e razão. O homem ignorante, ele tem muito instinto. Muito. Tem muitos pais que só têm instinto. Só quer comer, beber, dormir, fim de papo. Não quer saber da responsabilidade. Ainda hoje, né? Ainda hoje. No mundo de hoje ainda. Da responsabilidade de ter um filho, de cuidar do filho, de pagar a pensão para um filho, de cuidar desse filho. Ele acha que isso daí não é problema dele. Esse nós consideramos até aquelas pessoas meio ignorante espiritualmente. E tem outros pais que se sacrificam pelos filhos, que cuidam dos filhos com carinho, com amor, e a gente percebe que esses laços, segundo aqueles laços de família, né? Tem os laços espirituais e tem os laços materiais. Sim. Então tem pais que não estão nem aí com o filho, com a família, mas só que depois ele vai ter que responder por tudo isso, né, Newton? Com certeza não ficará impune. A sua própria consciência vai ditar-lhe o caminho impróprio que ele preferiu. E não é Deus que castiga, não. Kaibar Schutter tem uma obra que fala Deus castiga. E aí tem uma frase interessante lá. Deus escreve certo pelas linhas tortuosas que o homem traça. Mas muito bacana. Então Deus apenas nos oferece a oportunidade e ele é paciente. Não, e a gente vê que Deus é tão justo que o que ele oferece na natureza é para todos, não é para uns, é para todo mundo, né? É aquilo, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, o dia e a noite estão sobre o teto de todos, em igualdade. E a gente não percebe essas coisas. Mas vamos para os nossos comerciais, Lucas, vamos lá? Bom, por primeiro nós temos a nossa música. Qual é a música? Está aparecendo aqui a pergunta, qual é a música do Silvio Santos? Né? Qual é a música? Música é Momento Espírito, Mediunidade Nossa de Todos os Dias. É de Com ou é de Moreno? Isso. Ed Moreno, nosso grande amigo Ed Moreno, que estará conosco aqui em agosto no nosso evento do Chico Xavier. Vamos lá então? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Com simplicidade, nosso consolador, carteiro do céu, ele nos mostrou vida após vida, o encontro da luz. Para todos humildes, como nobres de Jesus, Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Fiel mensageiro na prática do bem, responde suas dúvidas sem menosprezar ninguém, com sabedoria do anjo Emmanuel, mostrou que o verdadeiro amor é a moeda do céu. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9:08, nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, Newton Ferreira, esposo da nossa querida amiga Leia, a Leda, que entrou em contato conosco aqui, elogiando o trabalho do Newton. Isso é interessante, porque é o Jorge que fala, mulher vem elogiar marido é difícil. Mas está aqui. Então, nós temos aqui o Newton é voluntário da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. Ele já dirigiu mais de 10 cursos de mediunidade lá no Irmão Rodolfo. E a gente vê que ele tem bastante conhecimento nessa parte mediúnica. Nós recebemos aqui um recado da Regina Vilhena, que manda abraço para todos e diz: estou na escuta. Muito bom o tema de hoje. Um bom dia para você, Regina, e continue nos prestigiando. Tem mensagem? Tem sim. Tem a Maria Aparecida, do Jardim Ismene, que parabeniza o programa e não perde nenhum programa. Manda um abraço para todos. Ah, não perde nenhum programa? E também tem a Iracema Bento Yamamoto, do Jardim Satélite. Ela ouve todos os dias, domingo, programa, e parabeniza o tema de hoje, que está excelente. Ela responde a pergunta com outra pergunta. Se todo mundo entendesse melhor o médium, ele seria muito mais útil, porém, acham que é doença? Abraço a todos. É, então vamos deixar... Newton, então você responde essa pergunta, e depois nós vamos entrar no momento Gigavalho. Vamos lá. É, Iracema? Isso. Iracema, bom dia. Obrigado aí pela audiência, pela frequência, inclusive, com que ouve o programa. Com certeza, nós destacamos nos nossos aprendizados que muitos médiums são internados pela ignorância, como se fossem loucos, como se fossem perturbados e desequilibrados. E ao conhecermos esses irmãos, nós podemos identificar que nada mais é do que aquilo que o Rui já falou várias vezes, uma ostensividade e uma necessidade de trabalho. Inclusive o Paulo Coelho, que é o escritor brasileiro que mais vende livro no mundo, ele foi internado com problemas, que ele até hoje ele não entendeu porque que o pai dele internou ele numa clínica. Então, com certeza, aos casos patológicos que necessitam de uma internação, de um tratamento, e ainda assim, mesmo esses casos, existe a influenciação espiritual, que prejudica ainda mais esse quadro patológico. E dentro daquilo que nós já falamos sobre mediunidade de prova, tarefa, essas pessoas recebem essa influenciação. E ela precisa saber como tratar com essa sensibilidade e alcançar o seu reequilíbrio para desenvolver um trabalho. Porque a mediunidade ela não é dada ao indivíduo a fim de castigá-lo ou a fim de diminuí-lo. E também não é propriedade dos espíritas nem do espiritismo, né? Existe em todas as religiões, em todos os lugares, em todos os níveis sociais, quer dizer, ela existe, né? Ela existe em todas as classes, o ateu é médium, em todas as idades existe essa faculdade, mas nós sabemos que existem muitos irmãos que vêm como um programa reencarnatório, uma necessidade dele realizar esse trabalho de intermediário entre a condição espiritual e a material, a fim de que ele entenda a necessidade e assuma a responsabilidade de sua transformação. E com isso ele seja útil, exemplificando e mostrando esse caminho a outros. Nem todo mundo precisa cometer o mesmo erro para aprender. Ah, nós podemos aprender com um erro alheio, mas nós não devemos condenar e julgar aquele que errou. Nós temos que auxiliá-lo, temos que ampará-lo e temos que ajudá-lo a se reencaminhar para o caminho melhor. Lucas, qual é a pergunta mesmo para os nossos ouvintes participar conosco, interagir? A pergunta é: a mediunidade é importante para entendermos a espiritualidade? Ah, então tá joia. Tem gente já participando com a gente? Tem a Nadir, da RGA em Petrópolis. Ah, mandou um bom dia a todos, em especial. A Nadir está em Petrópolis ou está em... Nadir, em Petrópolis? RGA em Petrolina. Ah, Petrolina. Isso. Eu conheci, ela já mandou no Face que está lá em Petrolina. Cidade bonita e que vale a pena a gente conhecer, né? Deli também mandou um bom dia, amigos vivencianos. Quanto à pergunta, acredito que sim, esse intercâmbio nos traz aprendizado e esclarecimento. Obrigado e abraço a todos. Então vamos para o momento Giga Vale? No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós vamos encontrar esse tema de hoje, mediunidade nossa de todos os dias, no momento espírita de número 12, que é no quarto CD, e a mensagem é de número 12 do CD Momento Espírita. Mediunidade nossa de todos os dias. Vamos lá? Mediunidade nossa de todos os dias. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia. No versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, se lê: as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer, o homem registra desde sempre o mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na Terra, o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e o espiritual. Falou aos espíritos atormentados e que se chamavam Legião, na cidade de Gadara. Aos que agrediam o jovem que lhe é trazido para ser curado. Senhor dos Espíritos. Assim o denominaram por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado pelo sábio Allan Kardec. E ele lhe deu nome específico, mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium ou intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida é a mediunidade, contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela quase todos os homens têm resquícios, alguns mais, outros menos. Mas, quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Quem não entregou o filho que parte para terras distantes aos cuidados de um ser que chama anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, senão por si mesmo, por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Pode-se dizer que há uma interpenetração de um e outro. movemo-nos na esfera física. Nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias. Não importa como os chamemos, eles são realidade. E silenciosamente velam por nós. Discretamente nos orientam. Sutilmente, nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Pense nisso. Quando estiver a ponto de desanimar por se acreditar só, abandonado, pense que alguém da espiritualidade guarda sua vida e vela por você. Você pode não crer, mas não importa. Mesmo assim, os que o amam estão com você. São 9:19. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos no momento de Gavale. Newton, o que nós podemos falar da mediunidade nossa de todos os dias? Todos os dias nós passamos por provas. São exigências que nós mesmos criamos, outras que nos são colocadas, e nós temos que encontrar um equilíbrio próprio. E quem é aquele que no seu fundo, no seu íntimo, não se interioriza e não busca esse amparo, essa assistência em algo fora da matéria, numa crença, numa inspiração, numa intuição, numa premonição? Acontece que muitas vezes, ao encontrarmos as boas respostas, as boas saídas que nos trazem benefícios não só individuais, mas coletivos, soluções de problemas, nós gostamos de dizer que foi, olha que ideia genial que eu tive. Mas se você for verdadeiro e naqueles seus momentos de reflexões, em que você estava até aterrorizado, como que eu vou contribuir com isso? E aí depois aquela luz lhe vem, por que assumirmos que é inteiramente nossa? Só nós. Temos uma parcela? Temos. Muito provavelmente uma boa parcela. Mas quem nos acalmou? Quem nos intuiu? Quem nos inspirou? Quem nos apresentou a solução que era óbvia, clara, simples, natural? Com certeza aquele que nos acompanha. O nosso mentor, espíritos familiares, espíritos amigos que estão ali torcendo por nós e contribuindo para cada um de nós alcançarmos aquilo que viemos aqui buscar, a nossa iluminação espiritual. Do mesmo jeito, também para os grandes crimes, também temos os comparsas da espiritualidade. Com certeza, ajuda, né? voltando àquela condição de afinidade vibratória, isso, de pensamento. Se eu estou nutrindo atitudes impróprias, indevidas, para essa mesma condição que eu coloquei, como que eu vou solucionar isso? Como o Petit colocou, tem o anjinho bom de um lado, o anjinho mal do outro lado. A quem eu vou dar ouvido? Na verdade, eu vou dar ouvido àquele ao qual a minha própria natureza tende a se favorecer. É, porque dizem que o homem inteligente é aquele que dá continuidade à sua intuição. Quer dizer, ele tem a intuição que procure realizá-la, se ele for uma pessoa boa, né? Boa. E procure seguir a sua intuição, que está no caminho certo, né? A própria mediunidade da intuição, todos nós a temos ainda como instintiva. É. Porque quando alguém vem e lhe inspira, abre mão dessa vaga, deixa que o outro leve, abra mão desse cargo, abre mão dessa vaga de estacionamento e deixa que essa outra pessoa que se enfiou na sua frente estacione. Se você tiver a verdadeira intuição, você vai saber que deve abrir mão e procurar uma outra vaga. É. E vai encontrá-la até em melhores condições. É. Se você quer o conflito, e você dá vazão àquela inspiração para o mal, você vai parar e vai criar o barraco. É. Vai ter a briga, a discussão, e ninguém vai ficar com vaga nenhuma. Vão todos para a delegacia. Tem um amigo que diz que foi à Suécia, e ele estava na casa, estava hospedado na casa do amigo lá de firma. Então, o rapaz falou, vamos trabalhar, vamos para o trabalho, vamos. E ele saiu cedo para chegar no trabalho. Só que tem aquele estacionamento imenso. E ele pegou e colocou logo no começo do estacionamento. Aí o brasileiro chegou, poxa vida, mas lá na frente, lá pertinho, tem um monte de vagas, você vem justamente ficar aqui nas últimas vagas. Ele falou, não, nós estamos chegando cedo. Então dá tempo, sossegado, a gente ir até lá, a pé, conversando, batendo papo. E tem uns que vêm de última hora, apressado, vamos deixar aquela vaga mais próxima para ele não perder a hora. Ele não vai ter hora. Mais tempo, né? É, isso também significa espiritualização, né? Já, com certeza, e conscientização de realizar aquilo que ele entende que é o melhor, não só para si, mas para o próximo. Sim. Aquilo que o mestre veio nos dizer, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse antes que ele lhe faça. É. Então ofereça a primeira vaga para ele. É. Sim. Jesus falava, quando chegar a uma festa, a um evento, procure o último assento, porque com certeza os primeiros assentos deverão estar reservados para outros convidados. É. Se lhe chamarem para ocupar os primeiros assentos, então aí pode se dirigir ao primeiro assento. Vamos encerrando então o nosso momento de Gavalho. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com nosso grande companheiro de doutrina, Newton Ferreira, que é engenheiro industrial mecânico, voluntário da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. Está muito tempo que você está lá, né, Newton? Desde 99. 99, puxa, 99... São 18 anos. É? 18 anos. Anos. E a Leda já uns 25 anos. É, ela começou comigo lá. Eu, quando o Jorge fala que a gente sempre inaugurou quase todas as casas. Quem inaugurou o curso da Aliança lá no Fraternidade Irmão Rodolfo fui eu, né? Eu levei lá com muito carinho e a Leda foi uma das primeiras, né? Eu tive a oportunidade ainda de usufruir das suas aulas, Rui. Na escola como no curso de médio também. Mas só que a gente é meio chato, né? Eu acho que mediunidade é uma coisa muito séria e que a gente precisa levar com seriedade. Com né? certeza. Mas nós temos alguma mensagem aí, Fernando? Tem duas aqui. Uma do Zenildo Rodrigues, deseja um bom domingo para todos e está no trabalho no Esplanada 2, mas ligado no programa. Obrigado, Zenildo, bom dia, um bom domingo e bom feriado também. Mas ele está trabalhando, né? Bom feriado trabalhando. E aqui o seu Rodolfo do Castelã, marido da Marli, né? Deixar um abração para os dois. E ele fala assim, o programa está muito legal e disse que, como o Jorge fala, ele lembrou como o Jorge fala, hoje só estão os melhores aí. Né? O Jorge me faz lembrar, isso que me fez lembrar quando nós concedemos o título de cidadão joseense para o Jorge, e teve o Castelã se apresentando, mas o Jorge não cantou, a gente deixou ele na mesa. E ali a gente comentou que foi uma das melhores apresentações do Castelã, com o Jorge na mesa e o Castelã cantando. O Jorge sempre levando a brincadeira, né? Um grande abraço aí pro Jorge, tá lá em Uberaba, né? Uberaba, ele, o Rodrigo, a Camila. Um abraço a todos aí. E o Helder. Eles estão lá no bloco do Chico Xavier? Pulando carnaval? Um grande abraço aí. Não, mas o Jorge, inclusive, naquela vez, ele falou uma coisa que eu não esqueço, né? Eu sei dizer que tem um amigo nosso que começou a elogiar muito o Jorge, aí ele não perde a vez, né? Ele pegou o microfone e falou, minha gente, puxa saco. Corintiano. E barata tem em todos os lugares. Eu não esqueço mais. Quer dizer, corintiano é uma praga, né? Em todo lugar tem, né? E puxa-saco também tem tudo. Jorge. Mas vamos lá. Jorge, um bom retorno para vocês que estão aí em Uberaba e que traga coisas boas e novas para a gente aqui em São José dos Campos, porque nós contamos muito com o dia 19 e dia 20 de agosto, onde nós teremos aqui o 10º encontro dos amigos do Chico, lá no Parque Tecnológico, aqui de São José dos Campos, que vale a pena as pessoas irem lá conhecer o parque e também participar das palestras. Mas, Nilton, vamos então continuando aí com a nossa entrevista. E a natureza da mediunidade, hein? Da onde vem essa mediunidade que nós tanto falamos dentro da nossa doutrina espírita? Como nós estamos num processo de aprendizado e de evolução, Rui, e principalmente nós que entendemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde retornaremos, a doutrina nos esclarece que essa faculdade, ela pode ser natural ou pode ser de prova ou tarefa. A natural, ela é uma conquista já do espírito, do homem, através da sua evolução moral e cultural. E com isso ele se desprende da matéria. São espíritos já bem evoluídos que possuem essas sensibilidades naturais. Eles entendem já essa mediunidade de intuição sem duvidar, sem colocar em xeque. Ele inspira-se e ele realiza de bom grado aquilo que é melhor para a coletividade. As mediunidades, quanto à prova ou tarefa, já estão mais naquele campo ainda de necessidade de transformação do espírito que está passando pela escola material. E ela é, vamos dizer, emprestada a esses médiuns, a fim de que eles possam acelerar esse seu processo evolutivo. Então ele vem para a realização de uma tarefa de auxílio, de amparo, de assistência, tanto aos sofredores encarnados como aos desencarnados, mas ao mesmo tempo ele também tem essa ferramenta a seu favor, com uma interação mais intensa com espíritos que vêm instruí-los, que vêm ao seu socorro e que vão fortalecê-lo para que ele cumpra através das suas escolhas e realize as atitudes que vão beneficiá-lo para essa evolução espiritual. E a mediunidade é uma forma também da gente fazer a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima? Com certeza, pois quem melhor do que nós, como médiuns, ao refletirmos sobre o que estamos realizando e podermos observar aquilo que fizemos no passado dessa existência e até mesmo em existências anteriores, e ainda sermos instruídos, esclarecidos pelo nosso mentor, por espíritos protetores e familiares, mostrando-nos a necessidade dessa reforma íntima, dessa transformação. E como é que nós encontramos os nossos médiuns? Quais são os tipos de médiuns que nós encontramos, Nilton? Os médiuns, nós temos basicamente médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Então, os médiuns de efeitos físicos, nós vamos ter aqueles mais ligados a próprias condições físicas, como de pancadas. Então, aquele médium que está num ambiente e, de repente, ele ouve uma pancada. E essa pancada, ao ser observada e pesquisada, não pode ser atribuída a nenhuma coisa física se propagando por algum esforço ou algum evento, tipo um vento, uma trepidação. São pancadas aleatórias que ocorrem em imóveis ou parecem surgir da atmosfera do ambiente em que ele se encontra. Há aí a identificação de um fenômeno, de uma ocorrência física, mas sem uma explicação na matéria. Há também aqueles motores, que são movimentos e de transporte, que são o deslocamento de objetos sem que ninguém esteja influenciando fisicamente, puxando... Esconder também objetos. Esconder objetos. E aí muitos ainda estão naquela crença de oferecer 3 pulinhos se achar o objeto. São espíritos basicamente que vem muitas vezes querer causar uma perturbação ou simplesmente vendo o desequilíbrio que aquilo lhe causa, querer lhe provocar, a fim de que você se atente a essas ocorrências. É, e esses médios de efeito físico também são aqueles médios que fazem operação, médios de cura. Existem, né, ainda as mediunidades de curas, os curadores, pois nós estamos dentro desse processo realizando uma transferência de fluidos. Fluidos materiais ou magnéticos que nós possuímos no nosso ambiente e que nós somos capazes, inclusive, de produzirmos isso em nós mesmos. Ectoplasma e outros fluidos que captamos da própria natureza em que habitamos, que serão conjugados, somados aos fluidos espirituais. É, porque nós, dentro da doutrina espírita, nós não acreditamos em milagres, né? Não. É, a gente acredita que o milagre é aquilo que nós não entendemos, então a gente fala que é milagre. É milagre. Né? Mas a espiritualidade, ela atua muito. Inclusive, Leon Denis, ele diz que muitas vezes nós vamos dormir doentes e acordamos sãos, né? Sem a doença, quer dizer, então, e eu próprio, Allan Kardec, na sua obra, Obras Póstumas, no seu livro Obras Póstumas, que quer dizer que ele, depois que já tinha desencarnado, quando foi editado esse livro, ele diz que à medida que nós vamos trabalhando e vamos atuando de uma forma correta, muitas vezes nós não temos muitas doenças, não. Não. Inclusive, Rui, o pessoal que participa dos cursos aos quais eu dirijo, eu costumo dizer, apesar de estar ajudando e auxiliando para esse desenvolvimento mediúnico, nós sabemos que existem esses médiums com essa capacidade, mas eu costumo dizer-lhes, não existe médiums que promovem a cura. E isso eu sempre cito o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 20, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, que é numa instrução dos Espíritos, e durante uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, um espírito, J.B. Vianney, conhecido como Cura de Ars, é evocado para realizar a cura sobre uma mulher cega. E esse espírito, ele aparece e ele diz, ó, meus bons amigos, por que me chamam aqui? Ah, pobre coitada que tem as vistas fechadas. Ó, meu bom Deus, tenha piedade dela. Mas, minha irmã, eu lhe oriento que ore e espere. Aí eu falo, você já imaginou a hora que nós médiuns dentro da casa espírita começarmos dentro das assistências realizadas por nós, nos referirmos a aqueles que estão ali buscando uma cura, nós falarmos, ore e espere. Aí ele vira e fala, em verdade vos digo que todas as curas que vos me atribuem não são minhas, são do Pai, são vontade dele. E aí ele fala, nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizer do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. E aí, dentro de uma casa espírita, umas semanas atrás, um assistido, durante a palestra, ele fez a pergunta para o palestrante, quer dizer que se eu não encontrar minha cura aqui, é porque eu não tive merecimento? Aí eu costumo dizer, merecimento todos nós temos. O que nós temos que ter é discernimento. É. O que está me causando isso? O que eu estou fazendo a mim mesmo para que eu possa me curar? E valorizar que nós estamos aqui para a cura da nossa, do nosso espírito, não do nosso corpo. O nosso corpo, como nós falamos no início do programa, ele sucumbirá. Pois nesse planeta não existe ainda Maomé, Abraão já foi há muito tempo, e o próprio Jesus já partiu também há mais de 2000 anos. E nem Jesus curou a todos. E nem Jesus curou a todos. E voltando àquilo que nós comentamos, Jesus não dizia, vinde a mim e eu vos curarei. Ele falava, conheça-te e cura-te. Ide e não peques mais. É. Nós somos auxiliares, somos instrumentos como médiums com esses fluidos materiais e magnéticos. Nós fortalecemos esse corpo físico e até damos forças ao próprio perispírito do assistido que nos procura. Mas se o assistido não compreender essa sua necessidade, a sua responsabilidade e buscar essa transformação íntima, daqui uma semana ele está doente de novo. Então é como aquele paciente que vai no médico e fala, doutor, me dá um remédio porque eu não aguento a minha enxaqueca. Se o médico ficar dando a ele apenas o remédio para a dor de cabeça e não for atrás da causa e ficar cuidando só do efeito, essa dor de cabeça nunca vai passar. É. Então nós temos que buscar as causas. As causas das nossas doenças e muitas enfermidades, elas não são atuais, não são de desequilíbrios orgânicos causados por má alimentação, por más condições de vida. Elas são espirituais. São cargas que nós trazemos de necessidade de nos reequilibrarmos, de afastarmos aqueles sentimentos que nós falamos, inferiores, negativos. E quantas vezes nós já curamos pessoas de enxaqueca? Quantas vezes também curamos pessoas com problema de alergia, que também é problema espiritual, né? Também. É. O Chico falava, né? A irmã dele disse, Chico, você tem medo de pegar avião. Para que, que você pega esse avião todo mês e vai para São Paulo? Vai aqui no Arrigol, aqui, faz a cirurgia espiritual. E aí Chico falava, não. Vamos tratar do corpo com os médicos daqui. Sim. Que aprenderam e sabem tratar do nosso corpo. Do espírito nós temos que tratar nós mesmos. É que o Serafim, Alexandre Serafim e Taubaté, que o Ademir mencionou, ele está fazendo isso, está tendo aula de espiritualidade para os alunos da Faculdade de Medicina de Taubaté, para que os médicos aprendam também a lidar com a espiritualidade dos seus pacientes. Mas vamos lá, e daí os tipos de transe que as pessoas têm... que nós temos aqui o tipo de médium inconsciente, semiconsciente. Gostaria que você falasse um pouquinho dos médiums conscientes, inconscientes, semiconscientes. Então, o médium inconsciente é aquele médium que basicamente a espiritualidade aproxima-se perispiritualmente de seu corpo físico. Esse médium é desdobrado. Então, há uma interação perispiritual entre o perispírito do médium e da entidade espiritual, e esse médium empresta seu corpo a essa entidade espiritual. E então é passada essa mensagem, essa orientação, essa instrução, e o médium não se recorda do que está acontecendo, ele não consegue guardar nenhuma lembrança desse período em que há essa manifestação, e ele precisa ser colocado a par do que foi realizado, apesar do médium ter o completo domínio ainda do seu corpo físico, de poder até mesmo interromper essa manifestação, caso essa entidade deseje usar o seu corpo para algum mal ao qual ele não quer participar. Porque se ele quiser participar, ele vai permitir e vai querer transferir toda a culpa para a espiritualidade, mas não é bem assim. É. A inconsciência de não recordarmos com certeza de tudo aquilo que está sendo feito, mas perispiritualmente nós temos a plena consciência do que está sendo feito. Tá, e esse médium inconsciente precisa tomar muito cuidado para não servir de ferramenta para espíritos inferiores. Por isso, há necessidade dele se aprimorar, estudar, trabalhar, orar e vigiar. Isso. E o semiconsciente? O semiconsciente ou semimecânico é aquele médium que ele tem parcialmente consciência do que está sendo realizado durante essa manifestação. Seja ela psicográfica, escrita, seja ela de fonologia, de estar falando, comunicando verbalmente, ele tem lembranças parciais dessa mensagem, dessa orientação, dessa instrução, daquilo que está sendo feito. E ele tem até o poder de censurar, de trocar as palavras. Ele tem o domínio aí já de realizar esse controle. É, para não falar palavrões, não sair palavras gritando. Chulas, né? É. E o consciente. O consciente é aquele que tem o domínio da manifestação por completo. A espiritualidade o inspira, o intui, lança-lhe uma palavra. E usa até já do seu conhecimento intelectual, da sua bagagem, da sua experiência, para relatar aquela orientação, aquela instrução, aquele conhecimento. Ele guarda todo o conhecimento dessa manifestação mediúnica. Ele tem plena consciência disso. E com mais intensidade ainda nesse ponto. Ele pode interromper e pode controlar, inclusive, quando se trata de espíritos inferiores, não tendo necessidade de ficar gestos extravagantes, mostrando grande desequilíbrio corporal, e muito menos na própria tonalidade da voz. Ele tem como relatar a natureza da entidade espiritual, mostrando que está raivosa, que está rancorosa, que deseja vingança, mas sem para com isso ele haja de forma intempestiva e desequilibrada como a entidade está. Nós, como médiuns, nesse momento, devemos confortar esse espírito, acalmá-lo, para instruí-lo e para orientá-lo. Mas, o Newton, antigamente tinha pessoas que não aceitavam os cursos, porque eles achavam que a mediunidade devia ser uma coisa natural e, inclusive, usava muito aquele termo de aparelho. Ah, meu aparelho, eu sou aparelho da espiritualidade, né? Falava muito em encosto, né? Uhum. E depois tem uma igreja aí que pegou esse encosto para ela, né? Uhum. E o espírita então deixou o encosto de lado, porque o que acontece com o encosto? O encosto é aquele espírito que se aproxima da gente porque eles estão na mesma faixa vibratória, com a mesma afinidade. Com certeza. E aí, você acha importante os cursos para educar a mediunidade, que é os nossos cursos de médiuns? São essenciais. Nós temos a capacidade de ver, de ouvir, de falar e de nos movimentarmos. Não é importante que nossos pais nos ensinem a caminhar de forma equilibrada, a falarmos de forma educada, a enxergarmos tudo aquilo com um propósito, com o objetivo de realizar o bem, de ouvirmos até mesmo as agressões e sabermos contemporar e não reagirmos agressivamente? A mediunidade é uma faculdade que precisa ser desenvolvida, aprimorada e aperfeiçoada, para que possamos lapidar nossa própria alma, nosso próprio espírito, e ainda tornarmos-nos ferramentas úteis através dessa lapidação, com uma conscientização, e ainda possamos exemplificar isso da melhor forma possível através da nossa própria transformação. E aí nós temos então, você falou dos médios de efeitos físicos, nós temos os médios de efeitos intelectuais, né? Intelectuais. Aí nós temos os audientes, os falantes, os videntes, os inspirados, os de pressentimento. Nós temos até mesmo os médiuns músicos, como o Eduardo veio aqui nos convidar para essa amostra musical. E a espiritualidade age de forma a utilizar a inteligência e a condição evolutiva do médium para favorecê-lo e ainda favorecer a coletividade, com um espírito de fraternidade e de paz. Estamos chegando no final do nosso programa. Você precisa sair mais cedo, Fernando? Um pouquinho mais. Porque o Renato está ali obrigando a sair. O Renato é o filho do Fernando, está com 2 aninhos. 2 aninhos. E aqui, hoje eu tive umas lições aqui com o Newton. É? Muito bom, até para ajuda na criação, mas é o que o Newton fala, né? Temos que orientar como pais, como pai, né? Tem que orientá-lo muito bem, como fui bem orientado pelos meus pais, né? Tem aquele compromisso, você nunca acha que você vai fazer igual ao seu pai, né? Porque, né, seu pai, seus pais são ao concurso, né? A gente faz um esforço danado para criar muito bem, né? Essa criançada que mostra que é super desenvolvida já, né? Mas aqui veio uma ajuda boa. Aproveitar aqui, ó, José Raimundo Romancini, opa, na Vista Verde, parabeniza o programa, está muito bom e manda abraço para todos, continue assim. E o Newton é um grande entrevistado, né? Tem aqueles entrevistados que fazem o programa fluir, é 2 horas... É pouco. Deixa eu aproveitar aqui um grande abraço. Abraço ao Lucas, ao Newton, à Leda. Obrigado, que tá ouvindo. Faz tempo que eu não vejo a Leda. Rui, bom domingo a todos e bom carnaval, né? É, o carnaval nós vamos. Cada um não. Apesar de que meus filhos nunca gostaram de carnaval, né? E a gente também nunca gostou. Eu nunca gostei também, né? Quer dizer, gostar. Eu gosto. Inclusive, eu acho muito bonito a organização, né? Sim. Quer dizer, a gente vê pessoas humildes, pessoas simples, que aquela organização das escolas de samba, eu acho uma coisa espetacular. Como tudo na vida, nós pecamos pela extravagância, né? É. Se formos olhar a festa do carnaval, o que ela nos apresenta em termos das escolas, trazendo os enredos, as histórias, o conhecimento que nos propicia, seria uma festa grandiosa. O problema é que nós extravasamos. É. E nós exageramos, e com isso desequilibramos e criamos uma atmosfera completamente diferente daquela que tinha o propósito de uma confraternização e de uma alegria. E já pensou se nós tivéssemos no Brasil, vamos dizer, essa organização como tem a escola de samba, seria diferente, né? Porque lá é direitinho, funciona direitinho. Você vê a Sabrina Sato, aí meu filho está dizendo que ela chegou atrasado e os Gaviões da PE vão perder ponto por causa do atraso dela, né? A responsabilidade. É, que faltou a responsabilidade. Bem, continuando aqui, a Dirce da Framan parabeniza o programa e manda abraço para todos e comunica ao público que gosta de colaborar com a Framan que temos venda de sapatos novos a R$20 o par na rua Escorpio 230 no Satélite com a senhora Célia todos os dias. Olha, eu fui na feira que eles fizeram de sapato lá na Framan, que é ali na rua Juriti 347, no Tatetuba. Depois de meia hora não tinha mais sapato lá. E então foi tudo. Sorteio. Nós temos pessoas que já ganharam. Cadê a música do nosso sorteio? Deli, ela ganhou o CD. Então a Deli pode vir tirar o CD aqui. Não, ela vai tirar lá na Casa do Caminho, na rua, na Avenida Rui Barbosa 232. Isso, e a Iracema Bento Yamamoto foi sorteada para ganhar um livro. Também. Tá Iracema do Jardim Satélite. Eu não sei se amanhã está funcionando lá, né? Porque, mas na quarta-feira, provavelmente na quarta-feira estará funcionando, ela pode, depois a uma hora, ela pode ir lá pegar seu livro. Mas nós estamos aí, encaminhando aí para o nosso final de programa. Newton, tem alguma coisa que você deixou de falar, que você gostaria de falar? Por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala muito aí nos transes anímicos, o que seria esse transe anímico? Vamos lá, Rui. O trânsito anímico, ele pode ser espontâneo ou mesmo provocado por influência do mundo espiritual e guarda certa relação, de um lado com o transe hipnótico e de outro com o mediúnico. Então é um transe que ele algumas vezes poderá estar relacionado tal qual um transe mediúnico, que é uma espiritualidade agindo ao lado do médium, e outras vezes ele é apenas hipnótico. Ele não tem uma manifestação de um espírito. Ele é provocado por uma sugestão de alguém que está conduzindo essa pessoa para um transe hipnótico. É que é aquilo que nós chamamos mais de mediunismo, né? Que mediunismo. Isso. Mas então nós vamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria que o Milton, você possa fazer uma pequena prece depois para nós, o nosso encerramento. E vamos agradecendo então a Janaína, a Graça, ao Paulinho, que está aqui na técnica de som, ao Lucas. Bom, o Lucas vai dar o seu bom dia para nós. E vamos então encerrando o nosso programa, e depois nós temos a música que nós vamos tocar. Qual será a música, Lucas? Vamos Modificar Nosso Mundo, da Célia Tomboli e Magali. Tomboli, Célia Tomboli. Tomboli. Obrigado, mas é. Mas, então, nós queremos agradecer ao Nilton, queremos também que o pessoal lá de Uberaba tenha um bom retorno. Eu não sei que dia que ele vai voltar, não sei se é na terça-feira ou na segunda, mas que eles tenham um bom retorno, porque estão lá ultimando os detalhes para o nosso encontro dia 19 e dia 20 de agosto, que será o 10º encontro do Chico, que não vamos ter muita gente aqui em São José dos Campos, de várias partes do Brasil, para comemorar esse encontro com Chico Xavier. Mas, Nilton, então está aí o microfone para as suas despedidas, e também nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece para o encerramento do nosso programa. Quero agradecer inicialmente a oportunidade, Rui. Nós sempre... É a primeira vez que você veio na rádio? Na rádio, é a primeira vez. Mas saiu vez. Muito bem, viu? Precisa falar para o Jorge para ele tomar cuidado, senão você toma o nosso lugar aqui na rádio. Nos encontramos várias vezes ao longo de cada ano. Você sempre expressa o desejo de realizar o convite. E dessa vez coincidiu a oportunidade e estou muito contente de estar aqui participando desse momento em que nós estamos usando essa mediunidade para produzirmos o melhor em nós e ainda podermos refletir isso àqueles que caminham ao nosso lado. Agradeço ao Lucas, ao Paulo, à Janaína, à Graça, àqueles que estiveram aqui, o Peti, o Eduardo, a todos os ouvintes pela paciência, pela motivação, pelo incentivo, pelo carinho com que fui recebido. E quero então encerrar fazendo essa prece, essa reflexão, aonde convido a cada um para que possamos usar toda a sabedoria que possuímos, toda a vontade e a confiança que nós depositamos em algo melhor, num dia, num futuro, para que nós possamos construir isso hoje, a cada instante, a cada momento, em cada sentimento, em cada pensamento, em cada atitude diária, para que possamos assim, como o Mestre nos alertou, todos vós que vos sentis aflitos e pesados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo é a submissão, é a obediência que nós temos que tomar como o Cristo tomou, a obediência ao Pai, a obediência aquilo que Ele veio nos ensinar. Amar a Deus, amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos, realizando aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, para o nosso próximo, e antes que ele nos faça. Que possamos a cada momento, a cada instante, colocarmos a fraternidade, a caridade, o respeito, a igualdade e o amor em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas mãos que realizarão essas obras. Que Deus nos acompanhe e ilumine a cada um, hoje e sempre. Que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A união, a fé